esta força e de poder. Eu devo amar o meu coração. Esta força e de poder. Eu devo amar o meu coração. Trabalhar no mundo terra a benefício dos meus irmãos. Trabalhar dos meus irmãos. Estou aqui.